eu quero você pra mim. O teu sorriso me cativou, teu simples jeito me encantou. Pra cima dela agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Quando tu sentar, relaxa e fica só pra eu te olhar. E se tu não quiser, é só falar. Entendo a opinião de não gostar. E se machucar, é só tu me pedir que eu vou parar. Não penso só em mim, vou confessar. Te faço uma massagem pra te acalmar. E depois que o livinho entrar, não vale se arrepender. É só se acostumar e pra sempre vai querer, querer, querer, querer, querer. E pra sempre vai querer, querer, querer, querer. E pra sempre sei vai querer. Sei que eu quero você pra mim. O teu sorriso me cativou, teu simples jeito me encantou. Pra cima delas agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Oh, oh, ei. E quando tu sentar, relaxa e fica só pra eu te olhar. E se tu não quiser, é só falar. Entendo opinião de não gostar. Ei. E se machucar, é só tu me pedir que eu vou parar. Não penso só em mim, vou confessar. Te faço uma massagem pra te acalmar. Depois que o Gabi entrar, não vale se arrepender. É só se acostumar e pra sempre vai querer, querer, querer, querer, querer. E pra sempre vai querer, querer, querer, querer, querer. E pra sempre vai querer.